pode olhar, é linda, pode olhar, é linda. Denis, solta a coleira do Pitbull pra ver quem é que vai morder geral.